Aí, mano, é melhor atirar-se à luta em busca de dias melhores, mesmo correndo o risco de perder tudo, do que permanecer estático como os pobres de coração, que não lutam, mas também não vencem, que não conhecem a dor da derrota, mas não têm a glória de ressurgir dos escombros. Esses pobres espíritos, ha, ao final da jornada na Terra, não agradecem a Deus por ter vivido. Mas desculpam-se ante a ele por terem simplesmente passado pela vida. Essa é pra você, homem tolo de pouca fé. Revolução da facção que voltou, tamo de pé. Duvidou, deu risada quando o louco aqui sumiu. Tua alegria durou pouco, otário, a casa caiu. Ressurgindo dos escombros, quebrando o concreto a punho. Arrastando multidões, meu trabalho me dá orgulho. Terra da cobreiragem, onde o amor tá falido. Tirão da boca do filho pra sustentar o próprio vício. Sangue espalha na parede, depois não sabe porquê. O diabo te dá tudo, mas depois ele vai querer alguma coisa pra compensar a fama e o poder que tu queria, que tu tinha, e agora vai se fuder. Tá vendo? Escolhe o crime, guerreiro. É o jeito fácil pra crescer, enriquecer e morrer. É um abraço aí, conheço a dor, já fui no fundo do poço. Ela anda com a derrota acompanhada do desgosto e faz você sofrer, na cama se debater. Não existe remédio que faça você querer lutar, tentar mudar, voltar e recomeçar. Aí que tu te engana, maluco, eu vou te falar. Também conheço a glória de quem renasce da cinza. Sei a dificuldade que faz sua camisa. E o barato é louco olhar pra cara dos covardes que queriam te ver fudido, jogado e sem vontade. Jamais vim dos escombros, doidão, feito de aço. A vida me ensinou que a minha segurança é eu que faço. E pra vencer o cansaço contra os vermes do sistema, é bala na cara de quem deixa falha, sempre a mesma cena. Mano correndo, subindo a favela com os porcos na cola, só de fuzil. Golf mandando mapa de malandro, todo furado, a casa caiu. Pior de tudo, todo mundo muda, ninguém chega junto pra dar os gambé. Fica no ar o gosto de vingança e a esperança, tu sabe qual é. Para as quadradas, então engranada, agora a favela ficou revoltada. Vamos de bonde pra cima dos vermes, outra chacina com data marcada. Aí que não dá nada, pra eles nunca dá nada. Por isso eu tô falando, o crime não vale nada. É como os escombros, doidão, e eu saí dessa. Minha filha, graças a Deus, hoje em dia é o que me interessa. Por isso não tenho pressa, eu vim pra quebrar tudo. Facção, só maloqueiro, é nós mesmo, vagabundo. Clique, clique, boom, quebremos a tampa do caixão. Ressurgindo dos escombros, aqui é facção. Filha da puta do sistema, deita de cara no chão. É bala na cabeça pra contestar podridão. Eu disse clique, clique, boom, quebremos a tampa do caixão. Ressurgindo dos escombros, aqui é facção. Filha da puta do sistema, deita de cara no chão. É bala na cabeça, rajada de informação. Vida de cão, mundo macabro, predomina ostentação. Dinheiro sujo no bolso, sangue escorrendo no chão. Presta atenção, maloqueiro, a guerra fria tá quente. Diretamente dos escombros, mais um renascente. Polícia espanca inocente, irmão que mata irmão. Meu gueto ludibriado pelo maldito cifrão. A guerra é o que é, infelizmente é assim. O demônio te atenta, ele planeja seu fim. Sei que é assim, no fundo tu também sabe. A grana que te corrompe te transforma num covarde. É sem massagem, bagulho aqui tá mil grau. A nova era chegou, continua tudo igual, é normal. Também o que que tu quer? A gurizada cresceu, quer andar de Nike no pé. É o que o sistema quer, ver nós tudo algemado jogar. Pros ocupantes da corte pagar de carro importado. Eu quero mais, eu quero ver sua alma. E não vem no miudinho me pedindo muita calma. Aqui o barato é louco e o processo é sangrento. Polícia que atira a favela revida. É mais um dia de tormento, miséria. Faz a barriga roncar, televisão, ha. Ensina os mana a roubar e a porcentagem se pá. Passar da casa do 100, eles fabricam a guerra e não querem virar refém. Ninguém ali quer meu bem, isso não é novidade. É isso mesmo, doutor, não late que agora é tarde. A quadrilha tá formada, a agência tá enquadrada. Guerra que jorra sangue, de santa não tem nada. Crime é isso mesmo, vários ficam na lembrança. Num clima de tensão, ninguém percebe a criança que ali perdeu a infância, se jogou na ganância. Tá debaixo do escombro, enterrado pela ignorância. Reage, vai pra guerra, não te ilude, meu irmão. Quebra as algemas do sistema e vê. Com a facção, preparado, municiado, ressurgindo dos escombros. Tenta a sorte, cleque, boom. Vai ser ruim, me dá um tombo, nós voltemos. Com muito mais argumento, treme na base porque a verdade vem de um jeito mais sangrento. Por isso eu só lamento e lamento os palavrão. É bala na cabeça pra contestar podridão. Clique, clique, boom, quebremos a tampa do caixão. Ressurgindo dos escombros, aqui é facção. Filha da puta do sistema, deita de cara no chão. É bala na cabeça pra contestar.